senti, eu não sabia que isso um dia poderia acontecer. Tantas tramas, armadilhas, muitas flechas me acertaram sem eu merecer. Iludido pela vida, desprezado pela história, a maldade de amar me condenou. Entra Deus do outro lado, revertendo a minha sorte. Sempre existe uma estrela pra Deus usar. Chegou a minha vez, vou reinar. Chegou a minha hora, chegou. Pela vida, desprezado pela história, a maldade de amar me condenou. Entra Deus do outro lado, revertendo a minha sorte. Sempre existe um mistério pra Deus usar. Chegou a minha vez. Chegou a minha hora, chegou a minha hora. A provisão de Deus é agora. Se o mar torqueu é minha história. O que sofri, agora vou reinar. A hora é agora, espere e confia, porque Deus não se esqueceu. O reino do céu se moveu ao meu favor. Yeah.